agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central, sua noite no melhor estilo. Olá, queridos e eternos namorados, o amor está no ar. Está começando mais um Encontro Central, edição desta terça-feira, dia 3 de fevereiro. E por aqui, para te fazer companhia, para ser o porta-voz das suas íntimas emoções, Fabrício Brandão. É um prazer muito grande te fazer companhia. Vamos juntos com muita música romântica, declaração de amor. E o amor, a flor da pele, na edição desta terça-feira do Encontro Central. Thank you. músicas inesquecíveis. As canções imortais. You'll never find another guy that loves you more than I can do. You'll never love another man, oh no, 'cause I don't leave your mind no more. I'll never find another girl that bless me more than you can do. I'll never love. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you see. Encontro Central. Day after day, time passes away, and I just can't get you off my mind. Nobody knows I hide it. Taking the easy as canções imortais. How do you feel? The crowd.

através do ouvintecentral@hotmail.com, você participa aqui do nosso Encontro Central. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. Recadinho da Jordânia para o Mateus da Paraíba. O amor não começa na palavra, o amor começa no olhar. Palavras são passageiras, olhares duram a vida inteira. Eu te adoro. A Renata para o Gustavo da Bahia. Você acredita em amor à primeira vista? Não? Então espera, que eu vou passar de novo na frente da sua vida. Eu te adoro muito. Mauricéia do Paraná para o Sérgio. Você é assim, um sonho para mim, e quando não te vejo, penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu sorriso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor, e você é o meu amor. O Zé Renato, do Piauí, para Maria Antonieta. Amor não é só beijo e amasso. Amor é cuidado. Amor é carinho. Amor também é amizade. A Kathleen, de São Paulo, para o Bob. Primeiro te conheci, depois nasceu uma amizade. E hoje descobri que te amo de verdade. Fica comigo. Para tocar seu coração as mais lindas canções de amor, aqui no Encontro Central. Love apart. How could an angel break my heart?

Estamos apresentando Encontro Central. Coração batendo mais forte. Encontro Central. As long as I got you, as you down. No better love will be there when you turn around. I'll be living for you till the ocean turns to sand. There will never be any man could love you just the way that I love. Encontro Central, a sintonia dos grandes amores. Daqui a pouco tem a tradução do Encontro Central. É já já. Estamos apresentando Encontro Central. Olá, pessoal apaixonado. Estamos de volta com mais uma hora de emoção e romantismo no ar. Esse é o seu programa Encontro Central. De segunda a sexta-feira, o romantismo bate em seu coração. Eu sou Fabrício Brandão e sou o porta-voz das suas íntimas emoções. Agora está na hora da nossa tradução. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Ao me deitar, o céu me ouve agora. Estou perdida sem uma causa, depois de me dar por inteira. As tempestades de inverno vieram e escureceram o meu sol. Depois de tudo que passei, a quem posso me voltar? Eu olho para você. Eu olho para você. Depois que toda a minha força se foi, em você posso ser forte. Eu olho para você. Eu olho para você. E quando as melodias se foram, e você ouça uma canção, eu olho para você. Depois que perco a minha respiração, não há mais por que lutar. Não há mais pensamentos de se reerguer, procurando por aquela porta aberta. E cada caminho que tomei levou-me ao desgosto. E não sei se irei fazer. Nada fazer se não levantar a minha cabeça. Eu olho para você. Eu olho para você. depois que toda a minha força se foi. Em você posso ser forte. Eu olho para você. Eu olho para você. Depois que toda a minha força se foi, em você posso ser forte. Eu olho para você. O meu amor foi todo destruído. As minhas paredes caíram sobre mim. A chuva está caindo. A derrota está chamando. Me liberta. Leve-me para longe da batalha. Preciso de você para brilhar sobre mim. Eu olho para você. Eu olho para você. Depois que toda a minha força se foi, em você posso ser forte. Eu olho para você. Eu olho para você. E quando as melodias se foram, em você eu ouço uma canção. Eu olho para você. Eu olho para você. Eu olho para você. As canções imortais. Is it okay if I call you mine? Just for a time. And I will be just fine. If I know that you know that I'm wanting, needing your love. Oh. If I ask of you, is it all right? If I ask you to hold me tight through a cold, dark night. 'Cause there may be a cloudy day in sight, and I need to let you know that I might be needing your love. Oh. What I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you. Like when I hear your name, or see a place that you've been, or see a picture of your grin, or pass a house that you've been in at one time or another. It sets off something in me I can't explain, and I can't wait to see you again. Oh babe, I love your love. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. What I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you. Músicas inesquecíveis. Thank you. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you. Encontro Central. O coração batendo mais forte. As canções imortais. Encontro Central, você ouve e ama ainda mais. Já já a gente está de volta e tem mais declarações do coração. Você vai amar. É daqui a pouco. Estamos apresentando Encontro Central. Meus queridos e eternos namorados, estamos de volta, agora chegando mais uma sessão de recados do coração. Você participa com a gente enviando através do e-mail ouvintecentral@hotmail.com. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. Recadinho da Ana Lúcia para o Marcelo de São Paulo. Nosso amor é aquele sentimento forte, único e verdadeiro, que mesmo com o passar do tempo e com a distância que existe entre nós, jamais se desgastará, pois pertencemos um ao outro, juntos em um só coração. Te amo. O Vitor da Paraíba para a Maria. Sabe o que é amor infinito? É aquele que mesmo com problemas, ciúmes, distância, inseguranças, medos, consegue crescer ainda mais a cada novo dia. E neste dia, te amo ainda mais. A Jaqueline do Rio Grande do Sul, para o Flávio. Se não fosse amor, não haveriam planos, nem vontades, nem ciúmes, nem coração magoado. Se não fosse amor, não haveria desejo, nem o medo da solidão. Se não fosse amor, não haveria saudade, nem o meu pensamento o tempo todo em você. Se não fosse amor, eu já teria desistido de nós. Mas como é amor, eu nunca vou desistir de você. Eu te amo. As grandes canções para embalar os grandes amores estão aqui no Encontro Central. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me. As canções imortais. Thank you. Estamos apresentando Encontro Central. Sometimes

as canções imortais. Bring it on the back now. Encontro Central, os grandes amores em uma única sintonia. Essa música é para a gente fechar a edição desta terça-feira, dia 3 de fevereiro, o nosso Encontro Central, que foi um encontro realmente maravilhoso e inesquecível. Obrigado pela sintonia. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão e amanhã a gente tem mais um encontro. Até lá!